Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus seguidores, companheiros, até o dia do juízo final. Inshallah. Amém. Bom, irmãos, chegamos ao fim da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E, alhamdulillah, gostaria em primeiro lugar de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido tantas graças. E, irmãos, só um momentinho, conseguiu entrar. Bom, nós estava falando, nós chegamos ao fim da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E, alhamdulillah, foram 18 aulas, nas quais nós tivemos a bênção de poder estudar a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Claro que não com todos os detalhes, mas, alhamdulillah, com alguns detalhes importantes que, com certeza, vão fazer diferença, inshallah. E, como eu estava falando, gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido tantas graças, e entre elas, o privilégio de a gente ter estudado a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos encaminhado até aqui, e certamente nós não poderíamos ter nos encaminhado se Allah subhanahu wa ta'ala não nos encaminhasse. E também agradeço ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pela paciência dele com aqueles que lhe causaram danos e que fizeram ele sofrer. Porque se não fosse essa paciência dele, talvez hoje nós não tivéssemos o privilégio e a bênção que ia ser da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi um verdadeiro modelo de vida, para toda a humanidade. E também ensinou à humanidade como adquirir a sua dignidade e como trazer o renascimento e a felicidade para a humanidade. Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a gente aprendeu a fé, o tawhid, como adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala tal como ele merece. Aprendemos a paciência, a fidelidade, a educação, a relação com os demais, o planejamento, a política, a paz e a jihad. Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam é o professor da humanidade. Foi o professor da humanidade. E essa é a nossa última aula da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E a gente vai ter que resumir essa aula, né? Porque, como eu falei, não é fácil trazer todos os detalhes, porque a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é riquíssima. Mas nós damos alguns importantes detalhes que, inshallah, vai fazer com que a gente possa ter um verdadeiro amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dentro dos nossos corações. Se nós desejarmos dar um título para essa última aula, se a gente quisesse dar um título para essa nossa última aula, que título a gente daria para essa aula? Quem sabe o título, o triunfo da verdade e do bem sobre o mal e os interesses pessoais. Subhanallah. Creio que esse título, se a gente colocar esse título nessa nossa última aula, esse título resume toda a missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O triunfo da verdade e do bem sobre o mal e os interesses pessoais. Lembre-se que a nossa meta, desde o início dos nossos estudos quanto à biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é seguir os passos dele. Portanto, essa era a missão do profeta, o triunfo da verdade e do bem sobre o mal e os interesses pessoais. Então, essa também deve ser a nossa missão. Esse deve ser o nosso lema de vida. O triunfo da verdade e do bem sobre o mal e os interesses pessoais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, em só 23 anos, conseguiu completar a missão dele de reformar a humanidade, de trazer o renascimento da humanidade. E foi uma missão totalmente humana. Nós vimos, com toda a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que isso foi uma missão humana e uma experiência humana. Mesmo com as revelações, porque as revelações nunca planejaram. O que as revelações faziam? As revelações, o Corão, traziam o procedimento e o caminho. Traziam o procedimento e o caminho, que é o Corão. E nós também temos o Corão hoje. Também houveram milagres. Só que esses milagres vieram para quê? Para dar ânimo e elevar o espírito dos muçulmanos. Mas não para modificar os acontecimentos. Para excluir sobre os acontecimentos era somente com o planejamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essa questão de ter sido simplesmente uma experiência humana, isso faz com que a história do profeta, que a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja uma experiência que se adapte a todos os tempos. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: realmente, tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Allah, deparar-se com o dia do juízo final e invocam Allah frequentemente. Ou seja, essa experiência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um modelo que nós podemos seguir. Esse modelo é um modelo com o qual pode ser aplicado em todos os tempos, em todos os momentos, e nós podemos aplicar esse exemplo se nós queremos seguir o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa experiência do profeta, esse renascimento que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe para a humanidade, veio através de alguns princípios, sem os quais não haveria nenhuma reforma da humanidade. E o Islã jamais chegaria a triunfar se não fossem esses princípios. E são esses mesmos princípios que nós devemos usar hoje se nós quisermos reformar a humanidade e retomar a verdade. Esses princípios são 14 princípios. Esses 14 princípios, que nós vamos falar agora um por um, resumem a missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 princípios que resumem o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam e como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para conseguir a reforma da humanidade. Se nós seguirmos esses 14 pontos, esses 14 princípios, nós, inshallah, também conseguiremos a reforma da humanidade. Basta que nós sigamos eles. Quais são esses 14 princípios? São os seguintes. Primeiro, o que nós vimos na história da biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam? Houve o planejamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre planejava, sempre era ativo e empreendedor. Ou seja, não vai haver renascimento da Ummah se nós não trabalharmos e se a gente não trabalhar para isso. E cada um de nós deve planejar na sua área. Planejar em como levar a mensagem de Allah adiante. O profeta sallallahu alaihi wasallam se utilizou muito do planejamento. E os muçulmanos também se utilizaram muito do planejamento. Seja durante as batalhas, seja durante a forma de fazer as pessoas aceitarem o Islã, seja da forma de da'wah, como passar o Islã adiante. E nós devemos planejar também. Devemos planejar em como passar a mensagem de Allah adiante. E cada um de nós vai fazer isso na sua própria área. Cada um na sua área deve planejar como levar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala adiante. Esse é o primeiro ponto. O planejamento ativo e empreendedor. Primeiro ponto que a gente viu dentro da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo ponto, nós vimos o quê? A paciência, a perseverança e o sacrifício, inclusive, da própria vida. Vocês lembram de Sumeia? A primeira marcha do Islã? Ou seja, irmãos, sem a paciência, sem a perseverança, sem o sacrifício, inclusive, da nossa própria vida, sem esses princípios, a gente não vai passar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adiante. Nem conseguiremos reformar a Umma. Se nós quisermos reformar a Umma e reavivar a Umma, só com esses princípios: a paciência, a perseverança e o sacrifício, inclusive, da nossa própria vida. Bom, primeiro, planejamento. Segundo, esses princípios que nós falamos. Terceiro, o estudo da religião. Estudo da religião, prática e treinamento. Vocês lembram na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Dar al-Arkam? Lembra do Dar al-Arkam? Era um lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava os seus companheiros. Era um lugar onde havia um treinamento e estudo cultural, espiritual, moral, político e religioso. E dessa forma, o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu edificar essa maravilhosa geração que foi a geração de Sahaba radiallahu anhum. Então, se nós quisermos passar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam adiante, devemos ter conhecimentos em todas as áreas, e principalmente o conhecimento da nossa religião. Então, terceiro ponto seria o estudo da nossa religião. Estudar religião e estudar tudo que for possível. conhecimento em todas as áreas sempre vai ser benéfico para nós. Se nós quisermos a reforma da UMA, nós precisamos de conhecimento em todos os campos. Bom, terceiro, estudo da religião, prática e treinamento. Não adianta só estudar religião, tem que praticar a religião. Estudei o Salé? Bom, tem que aplicar o Salé. Tem que rezar, tem que fazer jejum. Tem que cumprir com os mandamentos do Islã. Não adianta só estudar e não praticar. Quarto ponto, a convivência com os demais. Vocês lembram quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez uma constituição em Medina? E essa constituição em Medina estava destinada a todas as comunidades, inclusive os judeus que moravam em Medina. Não era só destinado aos muçulmanos, mas todos aqueles cidadãos de Medina, inclusive os judeus que moravam lá. Vocês lembram das cartas do profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigidas aos reis dos demais países? Lembram do tratado de Hudaybiyah com Quraysh? E lembram também quando junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam para a Umrah foram muçulmanos e não muçulmanos? Tudo isso a gente falou na biografia do profeta. E tudo isso nos ensina que nós devemos saber conviver com os demais para a gente passar a mensagem. Principalmente nós que vivemos aqui no Ocidente, devemos saber conviver com os demais para passar a mensagem do Islã. Só que essa convivência não quer dizer que nós devemos fazer o mesmo do que os não-muçulmanos fazem, abandonando a nossa religião, ou fazendo haram ao nos misturarmos com eles. Muito pelo contrário. É uma convivência mostrando o total orgulho da nossa religião, com a intenção somente de quê? De sermos modelos para passar a mensagem adiante. Devemos saber conviver com eles, mas dentro dos limites da nossa religião, e com a intenção de sermos modelos do Islã para passar a mensagem adiante. Isso é muito importante também. Quinto ponto. O que nós vimos durante toda a biografia? O Islã é sinônimo de paz, não de guerra. O Islã é sinônimo de paz e não de guerra. Irmãos, o pessoal caiu aqui do Skype. Da última aula sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a gente está falando de alguns princípios que a gente tirou em conclusão, digamos assim, de toda a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quais são os princípios que a gente pode tirar se a gente quiser reviver nossa umma hoje de novo, né? Então eu estava falando dos princípios. Eu vou retomar rapidinho os princípios. Primeiro princípio, se nós quisermos retomar o caminho do profeta sallallahu alaihi wa sallam em renovar, em reviver a umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento ativo e empreendedor. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre estava planejando em como levar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala adiante. E essa também vai ser a nossa meta, planejar cada um em sua área, em como fazer para levar a mensagem adiante. Segundo princípio, seria a paciência, a perseverança, o sacrifício, inclusive, da própria vida em prol do Islã, em prol da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se a gente não se sacrificar pela mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não vai conseguir a reforma da umma. Não vai conseguir reaviver a nossa umma. Terceiro ponto seria o estudo da religião, a prática e o treinamento. Se nós quisermos passar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nós devemos saber da nossa religião, devemos estudar a nossa religião para poder passar adiante e também praticar a nossa religião. A quarta questão que eu estava falando é a questão da convivência com os demais. A gente deve saber conviver com os demais, ou seja, os não-muçulmanos, para poder passar a mensagem adiante. E isso não significa essa convivência não significa que nós devemos abandonar a nossa religião ou fazer o haram para nos misturar com eles. Muito pelo contrário. Seria uma convivência mostrando com orgulho a nossa religião e com a intenção de a gente ser um modelo para passar a mensagem adiante. E o quinto ponto, que é onde eu tinha parado, né, o quinto ponto é onde a gente tinha parado, a questão é que toda a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensina que o Islã é sinônimo de paz. O Islã é sinônimo de paz, não de guerra. Mas existe a guerra no Islã, em três casos. Quais são os três casos? Primeiro, quando nos vemos obrigados a isso, ou seja, quando somos atacados. Segundo, quando há uma traição de um povo. Lembra quando os judeus de Haibar traíram o acordo com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Nesse caso, houve guerra. Terceiro ponto, quando nos vemos proibidos de passar a mensagem de Allah adiante. Nesses três casos, existe a guerra. Existe o jihad no Islã. E dentro desses casos, nós não nos envergonhamos de forma alguma do jihad pela causa de Allah. Pois nós não nos envergonhamos dos mandamentos de Allah. E não há terrorismo nisso. Quais são os três casos? Quando nos vemos obrigados à guerra, no caso de sermos atacados. Segundo, quando há traição de um povo. E terceiro, quando nos vemos proibidos de passar a mensagem de Allah adiante. Esses três casos, existe a guerra no Islã e é uma guerra legítima. Vocês lembram das batalhas de Badr e de Khandaq? A batalha de Badr e a batalha das trincheiras. E lembra da batalha de Khaybar? Nessa batalha, nessa última que eu falei, Khaybar, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez a guerra para conseguir o quê? Um acordo de paz com o povo de Khaybar. Ou seja, a guerra, na verdade, foi em prol da paz. Uma guerra para conseguir a paz. E se ele quisesse, como nós vimos, ele poderia ter derramado muito sangue. Mas esse nunca foi o objetivo do Islã e nem do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. O objetivo sempre foi a paz. Sexto ponto, sexto princípio, é o sentimento de amor pela nossa umma. Vocês lembram do sentimento de irmandade do Sahaba? Lembram de como era a relação entre eles em Medina? E esse, com certeza, era um dos motivadores de todo o esforço do Sahaba em sempre querer fazer o melhor. Porque um Sahaba encontrava o apoio no outro. E isso é essencial se nós quisermos o renascimento da nossa umma. Ter um amor, um sentimento de amor pela nossa umma. E um sentimento de irmandade na nossa umma. Isso é importantíssimo. Sétimo ponto é a posição da mulher. A posição da mulher é importantíssima em toda a biografia do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A mulher sempre esteve presente em todos os campos na biografia do profeta. Seja social, seja político, seja familiar, mas sempre, em primeiro lugar, como um verdadeiro exemplo de muçulmanas. As mulheres na biografia do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam exerciam funções em todos os campos, mas sempre como um verdadeiro exemplo de muçulmanas. E não haverá renascimento na nossa umma sem que a mulher tenha esse papel importante. A mulher no Islã tem um papel fundamental, principalmente como orientadora de toda a família dentro dos princípios do Islã. E se ela não desempenhar esse papel, como nós vemos hoje em dia, ocorre o desabamento da umma. Ocorre o desabamento dos jovens. Porque os jovens acabam perdendo aquela base de ensino e de orientação que só a mãe pode dar com relação aos princípios do Islã. Então a mulher tem uma posição importantíssima no Islã e na biografia do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. E a mulher tem que fazer esse papel. Tem que exercer esse papel importante. Se ela não exercer, vai ser difícil a nossa umma conseguir ir para frente. Oitavo ponto. O oitavo ponto é que as artes e a cultura não são proibidas, desde que respeitem os princípios do Islã e desde que sirva para dar ânimo aos muçulmanos em momentos difíceis e incentivar o renascimento da umma e não para destruir a umma, como nós vemos nas músicas de hoje em dia. Vocês lembram do profeta do Sahaba, do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e do Sahaba cantando as canções islâmicas quando construíam o Khandaq, quando eles construíam as trincheiras? Lembram quando a gente falou das canções? Ou, por exemplo, quando ele chegou em Medina, como é que os Ansar receberam o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Receberam ele com uma canção, em Tala al-Badru Alayna. Então, as artes da cultura não são proibidas no Islã, desde que respeitem os princípios do Islã e sirva para incentivar os muçulmanos ao caminho correto. E não nas músicas que nós vemos hoje em dia aqui, só para acabar com a nossa vida. São 14 princípios em total. O nono era a política do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam em unir os muçulmanos. Em toda a biografia do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nós vemos que o profeta sempre fazia o quê? Unia os muçulmanos. Jamais desunia. Ou seja, irmãos, nós devemos unir a nossa umma. E não desunir, como acontece hoje em dia. Hoje em dia os muçulmanos estão cada vez mais se desunindo, porque cada grupo alega seguir um madhab, ou seja, um método de ensino, e cada um condena o outro, e nós nos damos conta que ao final somos todos muçulmanos. E quem vai julgar nossas diferenças, nossas divergências, vai ser Allah subhanahu wa ta'ala. E que essa desunião só fortalece os incrédulos. Essa desunião dos muçulmanos com relação a eu sigo o madhab tal, eu sigo o método tal, essa desunião só fortalece o inimigo. E se nós consideramos algum madhab, ou seja, algum método de ensino, algum grupo extraviado da correta mensagem, não vai se afastando deles que a gente vai ajudar a umma. Pelo contrário, se nós nos unirmos a eles e ajudar eles, orientando eles, é diferente. Mas se a gente se afastar, não vai adiantar nada. Porque a gente não vai conseguir ajudar eles. Mas se nós unirmos a nossa umma, nós vamos conseguir um ajudar o outro a seguir a senda reta, inshallah. E irmãos, para nós quem diz La ilaha illallah é muslim. Para nós, quem diz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah é muslim. Quem julgará cada um de nós será Allah. Allah subhanahu wa ta'ala que vai julgar cada um de nós. Não cabe a nenhum muslim chamar o outro de kafir. Não cabe a nós isso. Não cabe a um muslim chamar o outro de kafir se ele acredita no La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lembrem-se, irmãos, da história de Sahaba. A história de Sahaba que no meio do combate, quando estava prestes a matar o inimigo, o que o inimigo fez? Declarou, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E mesmo assim, Sahaba matou ele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou o Sahaba enfurecido e disse, o que fará com o la ilaha illallah dele no dia do juízo? Então o Sahaba disse, ó mensageiro de Allah, ele só disse isso para se salvar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam repetiu, o que farás com o la ilaha illallah dele no dia do juízo? O mesmo será perguntado, irmãos, para aqueles que chamam uns aos outros incrédulos. Não cabe a nós julgar. Disse La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para nós, a nossa visão curta, porque nós não vemos o que tem no coração de cada pessoa, nós não vemos a intenção das pessoas, para nós ele é muçulmano. O resto é Allah subhanahu wa ta'ala com quem vai julgar. Então, a política é de unir os muçulmanos. Sempre tentar unir os muçulmanos e não desunir. Se a gente unir os muçulmanos, quem ganha somos nós. Décimo princípio, os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam são válidos e adaptados para todos os tempos e circunstâncias. Ou seja, irmãos, não existe a gente falar que, esse ensinamento só na época do profeta. Não, não existe isso. O ensinamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam, os ensinamentos do Islã são válidos e adaptados para todos os tempos e todas as circunstâncias. Décimo princípio, né, os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam são válidos e adaptados para todos os tempos e circunstâncias. Né, lembre-se que o profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre adaptava o seu discurso religioso conforme as necessidades da umma no momento. Por exemplo, quando ele entrou em Medina, qual era o discurso religioso do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Era principalmente com relação à irmandade. Com a irmandade e a fraternidade. Porque era isso que a umma mais precisava naquele momento. E assim a gente também pode adaptar os nossos aprendizados com aquilo que for a necessidade da umma no tempo. 11º princípio, são 5 virtudes morais, 5 virtudes morais essenciais que estavam presentes em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam e que são essenciais para o renascimento da umma. Quais são essas 5 virtudes? Primeiro, a sinceridade, a fidelidade, a lealdade, o perfeccionismo, ou seja, lembra como o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejava muito bem cada coisa antes de empreendê-la, e a esperança. Eram esses 5 princípios, a sinceridade, a fidelidade, a lealdade, o perfeccionismo e a esperança. Já que o profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre infundia esperança nas pessoas. E nós devemos sempre ter esperança na nossa umma, inshallah. Esses 5 princípios são muito importantes. 12º princípio, o respeito pela opinião alheia e a liberdade de expressão eram coisas vitais na maneira de atuar do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta, como a gente viu na história dele, mudou a posição de todo o exército na batalha de Badr, baseando-se na opinião de um sahaba. Por causa da opinião de um sahaba, ele mudou toda a posição do exército na batalha de Badr. E no plano da batalha de Khandaq, ele modificou todo o plano na Batalha das Trincheiras, segundo as recomendações de um sahaba também, chamado Salman al-Farisi. Por causa de Salman al-Farisi, mudou todo o planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando cada um pode dar sua opinião e tem a liberdade de expressão dentro da umma, a umma toda se sente seu valor. E cada muslim tem um valor imenso e importante dentro da umma. E assim, acaba infundindo no coração de cada um de nós o amor e sacrifício em prol da umma. Se cada um de nós se sente importante dentro da umma, isso vai infundir no nosso coração um amor e sacrifício em prol da umma. Décimo terceiro princípio, não pode haver um renascimento da umma sem que haja um líder. Um líder que lidere e oriente a umma. Observe o exemplo maravilhoso de amor e união entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e o sahaba. Os orientalistas se perguntam se o profeta era um líder espiritual, se ele era um político, se ele era um profeta, mas eles não se dão conta que o profeta sallallahu alaihi wasallam eram os três ao mesmo tempo. E nós precisamos de líderes que sejam assim, e que adotem o Islã e a fé em cada momento, em cada ocasião, seja política, seja militar, seja estatal, seja social. Não interessa, todas as ocasiões o Islã tem que ser aplicado. E não aplicar a religião só em alguns casos, como a gente tem visto hoje. E o último princípio, a fé é a base e o fundamento do triunfo. Por que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam se sacrificaram nas batalhas de Khandaq e de Uhud e seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam no tratado de Hudaybiyah se não fosse pela fé? Por que o Sumaiya morreu se não fosse pela fé? Irmãos, o renascimento da nossa umma só vai vir com a fé e com o Islã. Se nós deixarmos a religião de lado na busca do renascimento da umma, então não haverá renascimento nenhum. Porque é impossível que isso aconteça sem o Islã. Nós devemos sempre ter em mente claramente o dito de Omar ibn Khattab, quando disse, somos um povo que fomos honrados por Allah com o Islã. Se buscarmos a honra fora do Islã, seremos humilhados por Allah. E essa é a base de todo o triunfo. Somos um povo que fomos honrados por Allah com o Islã. Se buscarmos a honra fora do Islã, seremos humilhados por Allah. Então, irmãos, esses são os 14 princípios que resumem todo o planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou parte do planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, em levar a umma adiante, em levar a mensagem do Islã adiante. E esse foi o plano que triunfou. E se nós quisermos triunfar hoje, teremos que seguir esse exemplo. O que nós devemos fazer é depois de estudarmos a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam? Duas coisas. Primeiro, seguir os passos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E segundo, amar muito o profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nenhum de vocês será crente até que eu seja mais amado para ele do que seus pais, filhos, bens, inclusive mais do que ele mesmo. Seja, nós devemos amar o profeta sallallahu alaihi wasallam mais do que a nós mesmos. E só dessa forma nós seremos os verdadeiros crentes. Amando o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. E acima de todas as pessoas e dos nossos interesses. Claro que abaixo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o primeiro. O segundo seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, cada um de nós tem que sentir a responsabilidade da mensagem. Cada um de nós é responsável pela mensagem do Islã. Assim como o profeta era responsável, cada um de nós hoje somos responsáveis. E devemos procurar, dentro do nosso campo, propagar a mensagem do Islã e trabalhar pela mensagem do Islã. Ou seja, não quer dizer que todos nós temos que ir fazer a faculdade de religião. Isso não quer dizer isso. Quer dizer que cada um dentro do seu campo, ou dentro de diversos campos, as pessoas trabalhem armadas pela fé e com a intenção de fazer triunfar a mensagem de Allah. Seja qual for a área que eu trabalhar com essa intenção e fazer triunfar a mensagem de Allah. Nós precisamos de muçulmanos em todas as áreas. Nós devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala ao mesmo tempo que trabalhamos para que a sua mensagem prevaleça, para que a sua mensagem prevaleça na terra. E se nós fizermos isso, inshallah, estaremos juntos com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso. E quem estará junto do profeta no paraíso? Aquele que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, aquele que trabalhar pelo renascimento da umma e aquele que tiver seu coração repleto pelo amor do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então esses 14 princípios a gente falou como uma introdução para a nossa aula e agora a gente fala Então, da peregrinação da despedida. Ou seja, al-hajj al-wada'. Onde é que nós estamos agora? No 10º ano da Hijra. Último ano da Hijra. Último ano da vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quantos anos tinha o profeta agora? 63 anos. E o hajj al-wada', a peregrinação da despedida, aconteceu 3 meses e 3 dias antes da sua morte. Por que foi chamado hajj al-wada', peregrinação da despedida? Foi assim chamado porque nessa peregrinação o profeta sallallahu alaihi wasallam se despediu dos muçulmanos. Foi a última vez em que os 10 mil muçulmanos presentes naquela época viram o profeta sallallahu alaihi wasallam e a última vez em que ele viu eles. Vocês lembram quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava na caverna de Hiró sozinho? Subhanallah, agora já eram 10 mil pessoas. Em 20 anos, em 23 anos de trabalho, pela mensagem, agora eram 100 mil pessoas muçulmanas. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi ao Hajj acompanhado de 100 mil pessoas. E Ali ibn Khattab foi ao encontro do profeta com toda uma tribo do Iêmen, chamada Hamdan, que sem muito esforço por parte de Ali, todos abraçaram o Islã e saíram para o Hajj. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, junto com 10 mil muçulmanos, se dirigia a Mecca para fazer a última peregrinação, a peregrinação de despedida. Durante todo o caminho de Medina até Mecca, o profeta sallallahu alaihi wasallam repetia juntamente com todos os 100 mil, todos os jovens repetindo ao mesmo tempo: Labbaik Allahumma labbaik, eis-me aqui, ó Allah, eis-me aqui. Labbaik la sharika laka labbaik, eis-me aqui e não há parceiro junto a ti. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Os louvores, as bênçãos e a soberania pertencem a ti, não há parceiro junto a ti. Imagina, todos 100 mil, durante todo o caminho, labbaik Allahumma labbaik, todos juntos, recitando o chamado talbiyah para fazer o hajj em Mecca. Nesse momento, desceu o anjo Gabriel e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad, diga a teus companheiros que repitam essas frases mais alto. Então as pessoas, 100 pessoas, começaram a levantar sua voz alto, repetindo, cheios de entusiasmo. Repetiam com tanta força e entusiasmo, ao ponto de que quando chegaram em Mecca, eles estavam quase sem voz, estavam loucos. Subhanallah, 100 mil pessoas todo o caminho dizendo: eis-me aqui, ó Senhor, eis-me aqui. E o profeta sallallahu alaihi wasallam quis fazer todos os rituais da peregrinação a pé. Imagine, 63 anos, e queria fazer todos os rituais da peregrinação a pé. A princípio ele queria peregrinar a pé, mas o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a se reunir ao redor dele, ficou difícil continuar a pé, porque ele queria que todas as pessoas pudessem ver ele para poder imitá-lo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam montou no seu camelo e disse: aprendam de mim os vossos cultos. Aprendam de mim os vossos cultos. Ou seja, façam da mesma forma que eu estou fazendo. E subhanallah, irmãos. Hoje, 1400 anos depois, nós seguimos imitando o profeta sallallahu alaihi wasallam, inclusive no tamanho das pedrinhas que nós juntamos para apedrejar os pilares dos rituais do Hajj. Inclusive no tamanho das pedrinhas nós imitamos o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, junto com os muçulmanos, continuaram com os rituais da peregrinação até chegar no dia de Arafah. Chegaram no monte de Arafah. E então o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu as pessoas para dar o seu último discurso, para dar o sermão da despedida. Irmãos, vamos prestar atenção, porque essas foram as últimas orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sua umma. Quais foram as últimas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou? De orientação à umma. Então, no dia de Arafah, reuniu todos os 100 mil, 100 mil muçulmanos e disse: ó humanos, escutem com atenção o que vou lhes dizer, pois não sei se voltarei a vê-los depois deste ano. Nesse momento, Abbas e Rabia ibn Umayya, dois sahaba, começaram a transmitir o que o profeta sallallahu alaihi wasallam por 100 mil, para que todos pudessem ouvir, que nem todos 100 mil poderiam ouvir só do profeta. Então esses dois ficavam no meio da multidão espalhando o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dizendo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam continuou o discurso dizendo: ó humanos, vocês sabem que dia é este? Vocês sabem em que mês é este? Vocês sabem que cidade é esta? Essas pessoas disseram: esse é o dia sagrado, o mês sagrado e a cidade sagrada. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vosso sangue, vossos bens e vossa honra são da mesma forma sagrados para vocês, assim como este dia, este mês e essa cidade é sagrado. Todo muçulmano está proibido de atentar contra a vida, os bens e a reputação de outro muçulmano. Vejam a exortação do profeta sallallahu alaihi wa sallam, as últimas orientações do profeta sallallahu alaihi wa sallam para a nossa umma. As últimas orientações do profeta sallallahu alaihi wa sallam para nós. Continuou dizendo: ó humanos, temei a Allah com relação às vossas mulheres, que lhes foram confiadas para cuidar-lhes delas, e que as esposastes com a palavra de Allah. Assim, obedeçam e temam a Allah com relação às mulheres. Temam a Allah com relação às mulheres. Escutem o que vos digo e reflitam. Vejam a importância das mulheres para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta continuou o discurso dizendo: os muçulmanos são irmãos. Os muçulmanos são irmãos. Os muçulmanos são irmãos. O profeta continuou repetindo isso tanto, ao ponto de os sahaba desejarem que eles parassem. Os muçulmanos são irmãos. Por isso, irmãos, sempre unir a umma e nunca desunir. Sempre devemos unir a umma. Depois o profeta sallallahu alaihi wa sallam continuou o discurso dizendo: vocês serão a minha glória no dia do juízo final. Vocês serão a minha glória no dia do juízo final. Portanto, não me envergonhem. Subhanallah, irmãos. Vocês serão a minha glória no dia do juízo final. Portanto, não me envergonhem. Eu virei salvá-los do inferno e então Allah me dirá: ó Muhammad, deixe-os, pois tu não sabes o que eles fizeram depois de ti. Então eu direi: afaste-se e afaste-se, distância. Portanto, não me envergonhe no dia do juízo final. Allah vos perguntará por mim: vocês testemunharão que eu comuniquei e difundi a mensagem? Vocês testemunharão que eu comuniquei e difundi a mensagem? Então toda a multidão, 100 mil pessoas, começaram a chorar. E todos responderam juntos: testemunhamos que comunicaste a mensagem, fizeste o que lhe foi confiado, aconselhaste a umma e lutaste pela religião. E o profeta disse para Bia: diga novamente para as pessoas, para que todos ouçam. Vocês testemunharão que eu comuniquei e difundi a mensagem? Então todos repetiram chorando: testemunhamos que comunicaste a mensagem, fizeste o que lhe foi confiado, aconselhaste a umma e lutaste pela religião. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos para o céu e disse: ó Allah, seja testemunha. Ó Allah, seja testemunha. E no final do dia de Arafa, depois do sermão, foi revelado o seguinte versículo: hoje completei a religião para vós. Tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. Omar e Abu Bakr eram duas personalidades diferentes. Omar, quando ouviu essa aia, sorriu, e Abu Bakr chorou. Omar sorriu porque sabia que esse versículo significava que o Islã estava completo. E isso significava o triunfo do Islã. Já Abu Bakr chorou por quê? Chorou porque sabia que esse versículo significava que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia completado a sua missão. Então, isso significaria o quê? O fim do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam contam que depois de Arafa, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi para Muzdalifa, e quando chegaram em Mina, reuniu de novo todas as pessoas e disse: ó humanos, que dia é hoje? As pessoas ficaram surpreendidas com a mesma pergunta, que era a mesma pergunta que ele tinha feito em Arafa. Então as pessoas disseram: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou quieto durante um longo tempo, e as pessoas na verdade sabiam que era o dia do sacrifício. O dia de Mina era o dia do sacrifício, mas ficaram quietos, pois pensavam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia dar um novo nome para esse dia. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: acaso hoje não é o dia do sacrifício? Eles disseram: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não é este o mês de Dhul-Hijja? Responderam: Sim. E que cidade é esta? Voltaram a dizer: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não é a cidade sagrada? Disseram: Sim. Então o profeta repetiu de novo: Vosso sangue, vossos bens, vossa honra são da mesma forma sagrados como o sacrifício desse dia, deste mês e dessa cidade. Veja a importância que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu com relação à irmandade, ou seja, vosso sangue, vossos bens e vossa honra são da mesma forma sagrados como o sacrifício deste dia, deste mês e dessa cidade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois do discurso em Mina, voltou para Meca. Entrou na mesquita sagrada para fazer o último tawaf. E ficou pela última vez perante a Kaaba. Última vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam via a Kaaba. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Foi até um dos muros da Kaaba chamado Al-Multazim. Esse muro se situa entre a Pedra Negra e a porta da Kaaba. Foi até esse muro, encostou todo o seu corpo no muro e seu rosto na Kaaba e começou a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Suplicava tanto e chorava excessivamente, a ponto de todos os sahabas chorarem ao ver ele chorando daquela forma. Ao sair de Mecca, o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu de novo todas as pessoas e disse: Ó humanos, sou um ser humano, e o mensageiro do meu Senhor logo virá buscar a minha alma. Vocês serão perguntados por mim quando estiverem perante meu Senhor: O que vocês dirão ao meu Senhor? Então os sahabas responderam: Diremos que comunicaste a mensagem integralmente e fielmente, e que fizeste o necessário, e que Allah te retribua com a maior recompensa jamais dada a um profeta por sua nação e a qualquer mensageiro de Allah por seu povo. Então o profeta respondeu: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para Medina, reuniu as pessoas na mesquita. Reuniu todas as pessoas na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina. E na mesquita, ele disse: Estou satisfeito com Abu Bakr, com Omar, com Osman, com Ali, com Talha, com Zubair, com Sa'd, com Ibn Auf, com Bilal e com Ammar. Ou seja, disse o nome dos 10 que tiveram as boas novas do paraíso. E estava satisfeito com essas 10 pessoas e que essas pessoas tinham as boas novas do paraíso. E estou satisfeito com os imigrantes e com os Ansar. Ou seja, com os imigrantes de Medina, de Mecca, e com os Ansar de Medina. E logo disse: Temam a Allah no que diz respeito à minha família. Temam a Allah no que diz respeito à minha família. Protejam meus companheiros por mim. Que não chegue no dia do juízo alguém que tenha sido injusto com eles. Não falem mal dos muçulmanos. E repetiu várias vezes essa frase. E o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou dizendo: Eu vi as pessoas no dia do juízo final. E virá cada profeta com seus seguidores. Alguns terão 2 seguidores, outros 1. Outros não terão seguidor nenhum. Logo, vi uma grande multidão. E disse: Minha umma. Mas me disseram: Não, esse é Moisés com seus seguidores. Mas olhe para o outro lado. Então vi outra grande multidão maior do que a anterior. E disse: Minha umma. E foi-me dito: Essa é a tua umma. E entre eles, 70 mil entrarão no paraíso sem julgamento e sem castigo. 70 mil entrarão no paraíso sem julgamento e sem castigo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Então implorei a Allah que aumentasse o número. E ele me concedeu, em cada 1000 deles, outros 70 mil. Subhanallah, são 70 mil vezes 70 mil. Esse é o número de muçulmanos da umma do profeta sallallahu alaihi wasallam que entrarão no paraíso sem julgamento e sem castigo. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos eles, inshallah. Bom, irmãos, depois do Hajj al-Wada', depois do último Hajj do profeta sallallahu alaihi wasallam, faltavam 2 semanas para a morte do profeta. 2 semanas. Com 63 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou da peregrinação cansado. E já não tinha mais força para cumprir a oração voluntária em pé, cumprir a oração voluntária sentado. E quando as pessoas lhe perguntavam por quê, ele respondeu que era por tanto ter se preocupado pelas pessoas, que isso cansou ele, de tanto se preocupar pelas pessoas. Um dia veio Omar ibn Khattab e disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, brincando com ele: estás com os cabelos brancos, ó mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, na verdade, tinha no máximo 12 ou 13 fios de cabelos brancos, com 63 anos de idade. E então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ó Omar, o motivo dos meus cabelos brancos é a Sura Hud. É uma aia da Sura Hud. Então Omar perguntou: que aia era essa? E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: a aia onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: se firme, pois tal qual te foi ordenado, juntamente com os arrependidos, e não vos extravieis, porque ele bem vê tudo quanto fazeis. Subhanallah. Vejam a preocupação do profeta sallallahu alaihi wa sallam com relação a ser firme na religião e com relação a ter cumprido com sua mensagem ou não. O anjo Gabriel vinha todos os anos no Ramadã para revisar o Corão com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas naquele ano, o anjo Gabriel veio duas vezes. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que isso significava o fim de sua missão e, consequentemente, a sua morte. Então chamou a sua filha Fátima e disse: ó Fátima, o anjo Gabriel veio duas vezes este ano. Nos outros anos, desculpe, meu irmão, só um momentinho. O anjo Gabriel veio duas vezes este ano. Nos outros anos vinha somente uma vez. E a minha hora se aproxima. Seja paciente, pois serás a muçulmana que mais sofrerá quando eu morrer. Seja mais paciente, mesmo sendo a que mais sofrerá após a minha morte. Então a sua filha Fátima disse: Allah, que Allah me conceda a paciência. Faltavam só 15 dias para a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o último versículo do Corão foi revelado. Qual era o último versículo do Corão? E temei o dia em que retornareis a Allah, e em que cada alma receberá o seu merecido, sem ser defraudado. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois da revelação dessa aia, ficou um longo tempo pensando. Pensando em quê, irmãos? Vocês lembram de quando o profeta ficava dias no Monte Hiró, refletindo sobre Allah? Lembram da primeira revelação? Lembram do primeiro versículo revelado: leia em nome do teu Senhor? Lembram do primeiro abraço do anjo Gabriel? Lembram de quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia para Khadija que já não era mais tempo de dormir, que era tempo de adoração? Lembra de quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam subiu na montanha de Safa e começou a chamar as pessoas ao Islã, enquanto as pessoas insultavam ele? Lembra quando Uqba trouxe os intestinos de um camelo morto e jogou por cima do profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele estava prostrado em oração? Lembra quando este mesmo homem envolveu a sua roupa em torno do pescoço do profeta sallallahu alaihi wa sallam e começou a enforcar o profeta sallallahu alaihi wa sallam ao ponto dele cair de joelhos? Lembra quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi a Taif e lá as pessoas apedrejaram ele até que seus pés ficassem inundados de sangue? Lembra do duá do profeta naquele dia? Ó Allah, denuncio perante ti a debilidade da minha força, minha pouca sabedoria e minha insignificância perante as pessoas. Tu és o Senhor dos mundos, tu és o Senhor dos débeis e tu és o meu Senhor. Lembra do duá dele? Lembra de Abdes que se inclinou para beijar os pés do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Lembram de quando veio o anjo das montanhas, dizendo que se o profeta quisesse, ele derrubaria as montanhas sobre eles, sobre o povo de Taif, e ele negou dizendo: não, eu tenho a esperança de que entre seus descendentes saia alguém que diga La ilaha illallah. Lembram de Isra e Mi'raj? Lembram da batalha de Uhud, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam caiu num buraco que tinha sido feito como uma armadilha, até o ponto dele cair nesse buraco e quebrarem seus dentes? E lembram quando ele tentou levantar, veio outro incrédulo e deu um golpe em sua cabeça, fazendo com que a proteção que ele tinha em sua cabeça entrasse contra o rosto dele, e enchendo seu rosto de sangue e de feridas. E quando as pessoas pediram que o profeta implorasse a Allah que destruísse eles, que castigasse os incrédulos, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: não, não fui enviado para amaldiçoar, mas sim como misericórdia. Ó Allah, perdoa o meu povo, pois eles não sabem o que fazem. Lembram disso? Lembram de quando o profeta, na batalha de Khandaq, na batalha das trincheiras, carregava a terra, trabalhando na construção do Khandaq, a ponto de ficar todo sujo de terra? Lembram quando do profeta sallallahu alaihi wa sallam, na batalha de Hunayn, dizendo, eu sou o profeta veraz, sou o filho de Abd al-Muttalib. Lembram quando ele voltou 20 anos depois ao Monte Safa, depois da conquista de Mecca, e disse, o que vocês creem que farei convosco com relação ao povo de Mecca? E disse, não sereis recriminados hoje. E depois estáis livres. Lembram disso, irmãos? Lembram dessas 18 aulas que nós falamos da biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Irmãos, não esqueçam do profeta depois disso. Não esqueçam dessas histórias depois disso. 13 dias antes da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele quis visitar os mártires de Uhud. Era como se ele quisesse se despedir dos vivos e dos mortos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou olhando para o campo de batalha e lembrando das pessoas que sacrificaram suas vidas por Allah. Lembra de Umara, que ficou defendendo o profeta sallallahu alaihi wa sallam a ponto de levar vários golpes no seu ombro? E o profeta disse para ela, quem aguentaria o que aguentaste, ó Umara? E ela disse para o profeta, aguentarei, mas te peço a tua companhia no paraíso. E ele respondeu, não só tu, mas toda a sua família. Vocês serão meus companheiros no paraíso. Lembram disso? O profeta sallallahu alaihi wa sallam parou diante dos mártires de Uhud e disse, Assalamu alaikum, ó mártires de Uhud. Vocês foram os primeiros e eu, inshallah, os seguirei. Sempre quando ele falava isso, ele falava, e nós, inshallah, os seguiremos. Mas dessa vez ele falou, e eu, inshallah, os seguirei. Instantes depois, os sahaba que estavam junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam viram o profeta chorando e perguntaram por que o profeta estava chorando. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, sinto saudade dos meus irmãos. Sinto saudade dos meus irmãos. Então os companheiros disseram, acaso não somos seus irmãos, ó mensageiro de Allah? Ele disse, não. Vocês são meus companheiros. Meus irmãos são aqueles que virão depois de mim e que crerão em mim sem terem me visto. Subhanallah, irmãos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam chorou de saudade de nós. Subhanallah. Dias depois, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi junto com um companheiro chamado Abu Muawhida, que estava junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e foram visitar Al-Baqi'a, que era um cemitério de Medina. Foram visitar um cemitério de Medina e lá o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, foi-me dado as opções de escolher entre possuir a riqueza deste mundo e viver eternamente aqui e depois ir para o paraíso ou morrer e ir ao encontro do meu Senhor. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve a opção de escolher entre possuir a riqueza deste mundo e viver aqui eternamente e depois ir para o paraíso ou morrer naquele momento e ir ao encontro do seu Senhor. Então o sahaba disse para ele, ó mensageiro de Allah, te amo mais do que meu pai e do que minha mãe. Escolha viver na terra e depois ir para o paraíso. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, não, escolhi encontrar-me com meu Senhor, pois sinto a saudade do meu encontro com Allah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam adoeceu 13 dias antes da sua morte. Rezou os 11 primeiros dias junto com os sahabas, com muita dificuldade, mas rezou junto com eles. Mas depois pediu para que Abu Bakr dirigisse as orações dos muçulmanos, já que ele não tinha mais condições de sair da sua casa. Abu Bakr foi dirigir as orações e certa vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou na mesquita com certa dificuldade, entrou para rezar. Abu Bakr quis se retirar para que o profeta dirigisse a oração, mas o profeta fez sinal com a cabeça que não, que Abu Bakr literasse a oração e rezou sentado atrás de Abu Bakr. No final da oração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que antes de morrer, cada profeta teria que rezar dirigido por outra pessoa. Tinha que rezar atrás de algum outro imã. E o significado disso é que a mensagem deve continuar e seguir sendo difundida depois da morte do profeta. Durante os últimos 13 dias da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a saúde dele se deteriorou muito. Piorou muito a saúde do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então ele reuniu todas as suas esposas E nesse dia seria o dia que ele ficaria na casa da sua esposa, mãe Muné. Mas ele pediu permissão para todas as esposas para ficar na casa de Aisha, para que Aisha cuidasse dele. E todas aceitaram. Quando ele quis se levantar para ir até a casa de Aisha, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam não conseguiu se levantar. Então Ali ibn Abu Talib e seu tio Al-Abbas tiveram que carregar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam até a casa de Aisha. E quando as pessoas viram o profeta naquele estado, começaram a se reunir muito preocupados na mesquita. Começaram a se reunir perguntando o que tinha acontecido com o mensageiro de Allah. Quando chegou na casa de Aisha, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começou a dizer: La ilaha illallah, a morte tem sua agonia. Aisha conta que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começava a suar muito. E ela pegou a mão dele, Aisha pegou a mão do profeta, e passava no rosto do profeta para limpar o suor dele. E as pessoas, quando viram isso, perguntaram por que ela não fazia isso com suas próprias mãos. E ela respondeu: porque a mão do profeta é mais nobre do que a minha mão. Irmãos, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dizia: La ilaha illallah, a morte tem sua agonia. E não, se a morte foi difícil para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, o que vai ser de nós? Foi difícil para o profeta, o amado de Allah Subhanahu Wa Ta'ala, o que será por nós? O que será de nós? Aisha conta que se lembrou que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, quando ia visitar algum doente, ele colocava sua mão sobre a cabeça do doente e dizia o seguinte dua: Ó Allah, ó Senhor, Senhor dos humanos, faça com que a doença se vá e a cure, pois tu és quem cura, e não há cura senão a tua. Cure-o e não deixe lugar para a enfermidade. Então Aisha, quando lembrou do dua, pegou a mão do profeta, colocou na testa dele e começou a fazer o dua. Mas ele tirou a mão e disse: não, Aisha, agora não servirá. Isso tinha efeito quando eu ainda tinha tempo para viver. Então Aisha compreendeu que ele estava já na agonia da morte. As pessoas que haviam se reunido na mesquita começaram a ficar tão preocupados que se perguntavam uns aos outros com relação ao profeta, como é que estava a saúde do profeta. E a casa do profeta dava para a mesquita. E ele começou a escutar as vozes das pessoas na mesquita. E perguntou por que as pessoas estavam ali. Então disseram porque as pessoas estavam preocupadas com ele, que era por isso que as pessoas tinham se reunido na mesquita. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: me levem até eles. E tentou levantar, mas não conseguiu. Voltou a tentar levantar e também não conseguiu. Tiveram que jogar 7 cubos de água na cabeça do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para que ele pudesse ter força para ir até eles. Então os sahabas carregaram o profeta e levaram ele até o minbar, até o púlpito, na mesquita, para que ele desse o último sermão, as últimas palavras do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. As últimas palavras do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando o profeta chegou sobre o minbar, todos se calaram. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deu seu último discurso. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: escutem, irmãos, com atenção. Ó humanos, por acaso vocês temem pelo que irá me acontecer? Quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse isso, todos começaram a chorar. Todos que estavam na mesquita começaram a chorar. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam continuou: vosso encontro comigo não é nessa vida. Vosso encontro comigo não é nessa vida. Vosso encontro comigo é na margem do meu lado, Al-Kawthar. E juro por Allah que é como se eu estivesse vendo ele daqui deste meu local. Ó humanos, juro por Allah que não temo por vocês a pobreza, mas temos por vocês esta vida, que vocês se rivalizem por ela até se arruinarem. Até se arruinarem, como fizeram os povos anteriores até que se arruinaram. Ó humanos, Allah propôs a um servo a escolha entre permanecer nessa vida ou se reencontrar com Allah. E ele escolheu o encontro com Allah. Ou seja, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava falando dele mesmo. Mas ninguém compreendeu o que o profeta quis dizer com isso. Exceto uma pessoa, Abu Bakr. Então Abu Bakr começou a chorar e todos começaram a ouvir o choro do profeta Sallallahu, o choro de Abu Bakr. E Abu Bakr se levantou no meio do discurso do profeta, coisa que não era habitual para os companheiros, e começou a dizer: por ti sacrificaria meu pai, por ti sacrificaria minha mãe, por ti sacrificaria meu filho, por ti sacrificaria tudo que eu tenho. Chorando dizia isso. Os companheiros começaram a olhar para Abu Bakr de uma forma estranha, sem entender por que ele tinha cortado o discurso do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E o profeta para defender Abu Bakr, disse: ó, gente, ó, humanos, deixem Abu Bakr. Não há ninguém dentre vocês que tenha me ajudado com algo e que não tenha sido recompensado, exceto Abu Bakr, o qual não consegui recompensar. Então deixei essa recompensa para Allah. Todas as portas da mesquita se fecham, exceto a porta de Abu Bakr, que não se fecha nunca. Ó, humanos, se eu bati nas costas de alguém injustamente, aqui estão minhas costas, que batem em mim. Se eu peguei dinheiro emprestado de alguém e não devolvi, aqui está meu dinheiro, que pegue o que eu devo. Se desonrei alguém, aqui está minha honra, que cobre de mim, porque eu quero encontrar Allah com a alma pura. Então um homem levantou e disse: ó, mensageiro de Allah, me deves 3 dirhams. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Jazakallahu khairan. Ó, Abbas, entregue a ele. Então o profeta continuou com o discurso: ó, humanos, Allah, Allah nas orações. Allah, Allah nas orações. Estou mostrando a importância das orações e vos ordeno o bom trato com as mulheres. E antes de descer do Mimbar, começou a invocar Allah por nós. Que Allah os ajude, que Allah os corrobore, que Allah lhes dê a vitória, que Allah os proteja, que Allah os cuide. E as últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam foi: ó, humanos, mandem meu salam a todos que me seguirem até o dia do juízo final. Mandem meu salam a todos que me seguirem até o dia do juízo final. Esse foi o último discurso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, eu vou precisar fazer uma pausa agora. Eu acho que a gente pode terminar, inshallah, o que resta, que falta ainda uma boa parte da aula, de repente amanhã. Teria algum problema para vocês, irmãos? E realmente eu vou ter que sair aqui.